O que uma pessoa assim pode esperar da vida? O que uma pessoa assim pode esperar da vida? No tanque e no é fogão. É isso aí. Uma pessoa assim pode esperar. É lá. Procurando a verdade. O que uma pessoa assim pode esperar? É lá.